Cinco, isso, vambora. Vamos fazer o seguinte, que o cara tava, é uma piada meio velhinha, mas é muito boa. Não, não, piada boa não tem idade, vambora. Se o cara tava paquerando uma garota, babado. É. Garota maravilhosa. É piada familiar, né? Muito, mano? Familiar, babado. Graças a Deus. Aí ele... Oi, Totosa. Que Totosa, ô, qual o telefone do cachorro? Qual o telefone do cachorro, que é? Para, Hélio Júnior, vambora. Aí que ele convidou a garota pra ir no restaurante, babado. Sim. Aí quando ele tá, chega no restaurante, que ele passou assim, ele viu numa mesa lá no fundo, quem que tava sentado lá? Quem tava lá? Roberto Carlos. O rei? O rei, Roberto Carlos, babado. O rei, rapaz. Comendo uma picanha lá. Olha só. Aí, quando a garota, aí a menina falou, olha, dá licença que eu vou no banheiro. Aí foi no banheiro. Ah. Aí o cara levantou, foi lá na mesa do Roberto Carlos, falou, Roberto Carlos, muito prazer, rapaz, puxa vida, olha só, Roberto Carlos, deixa eu te falar uma coisa, eu tô paquerando uma garota aí, tô dando uma paquerada na garota aí, mas eu preciso conquistar essa garota de qualquer maneira. Aí o Roberto falou, tudo bem, bicho, mas o que que tu quer que eu faça? Não, Roberto, o negócio é o seguinte, pô, ela tá no banheiro. Quando ela voltar do banheiro, se você for sair do restaurante, você vai lá falar comigo e diz, ô, cara, como vai, tudo bem? Aí eu vou impressionar ela, que ela vai dizer, caramba, você conhece o Roberto Carlos? Aí o Roberto Carlos falou, tudo bem, tá? É. Eu tô indo daqui a pouco, quando eu passar lá, eu... Tem sua lógica, eu tem sua lógica. Vou lá e vou te cumprimentar. Como é que é o seu nome? Aí o cara falou, Tuninho, me chama de Tuninho. Aí o Roberto Carlos falou, tudo bem, Tuninho, fica lá então quando eu estiver saindo do restaurante. Aí o cara voltou pra mesa lá e a menina voltou do banheiro, né? Sim. Para, Hélio Júnior, que coisa. Aí a menina voltou do banheiro e o cara ficou ali contando um monte de cascata pra garota, né? Muita mentira, né? Não, porque a minha fábrica de helicópteros tá com problema. Não, porque o meu iate ontem bateu no... Não, porque eu comprei um carro igual ao do Elinho. Não, aí não. Aí é mentira demais. Peraí, calma, menos. Eu queria impressionar a garota. Ah, tá certo. É, tá certo. O cara era colecionador? Não, que colecionador. É, o meu pelo menos linguiça. Tá bom. Aí tá ali batendo papo ali, tá. Né? Aí daqui a pouco vem o Roberto Carlos, né? Saindo do restaurante. Uhum. E aí o cara tá lá, então eu queria falar pra você, minha filha. Aí o Roberto Carlos chegou, Tuninho, meu amigo Tuninho, como vai, Tuninho? Aí o Tuninho olhou e falou, ô Roberto Carlos, para de me encher o saco, mano, vê que eu tô batendo papo aqui com a minha namorada. Que isso?